A mente é um lugar desconhecido onde mora a perdição, onde a felicidade é vizinha da frustração. A de alguns é um espelho que reflete informação. Vou mandar tu fazer o contrário, mas pega leve, irmão. Pra quem a usa errado pode servir de prisão e te manter encarcerado na tua própria ilusão. Passos não vale nada se não tem direção. Sem direção é inevitável uma colisão. Pense melhor, mas não pense demais. Perfeito é o meio termo entre quem pensa e quem faz. Estudo tudo que faz e me torno mais eficaz. Sei que nasci pra questionar, então não vou parar jamais. E jamais desistir deve ser seu lema principal. Escolha seu lado e por ele seja um soldado leal. Um grande guerreiro sabe o valor de um propósito. Lógico, não existe coincidência, só consequência é real. Porque a sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm. Sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm. Você, tranquilo como um monge sempre. Aprendi que nem tudo é baseado em planos. É pé no caminho que realiza o que sonhamos. Vi que a palavra nós só funciona enquanto ganhamos. E que muitos manos tem como limite a palavra, tentamos. Respeito o tempo, mas paro pra ver a paisagem. E se o tempo não para, ele não aproveita a viagem. A massa é consumista, paz é relativo, brinde pro otimista. Ninguém contém o verdadeiro artista. O cheiro da gota de chuva é mais forte que o cheiro da planta. Eu vou tomar um banho de chuva, hoje eu vou caprichar na janta. É apenas o início de tudo, mistura flow e conteúdo. Quem não tem cabeça direita, era pra ter nascido mudo. Meus erros como homem assumo, o papo é reto e concreto. O monge é um cara tranquilo, mas também é um cara muito esperto. Por isso mantenha o olho aberto, respeite a sua família. No vale da sombra da morte, quem só vê a fé, acontece segunda trilha. Sei que a sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm. Você, tranquilo como um monge sempre. A sabedoria provém da tranquilidade que nem todos têm. Oh,